Eu aqui com vocês, cara de pau, cantando assim, mas fazendo essa introdução diferente, porque é hora de chamar a atenção. E é chamar a sua atenção porque algo muito importante está acontecendo, que é o nosso encontro no Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Há dias em que o meu programa é gravado e vocês só poderão ouvi-lo se forem ao site, porque no lugar do programa, no mesmo horário, está acontecendo um jogo de futebol e sendo transmitido pela equipe esportiva da Rádio Melodia. E eu faço questão que, se vocês não viram o trabalho que eles fazem, o façam, porque eles são fantásticos. Muitas vezes não é exatamente o jogo que me interessa tanto, mas eu gosto de ouvir pelo trabalho deles. Eles realmente são excelentes profissionais e muito, muito competentes em todos os sentidos. Então vale a pena acompanhar. Mas o nosso programa, como é gravado em estúdio e como os meus horários como professor e trabalho em vários períodos, é meio difícil, os meus horários não são tantos assim. Muitas vezes eu gravo de manhã cedo. E a coisa mais bonita, eu acredito que vocês já tenham até ouvido, vocês escutam passarinhos cantando. E eu gosto de me permitir ficar num estúdio que não seja totalmente isolado, para que eu possa captar esses sons da vida. Já que estamos falando de sensibilidade, acho que isso ajuda, traz clima. E no momento em que eu estou falando com vocês, onde eu estou aqui, está chovendo. E essa chuva que cai, possivelmente só aqui, deve ser uma chuvinha de verão, está emoldurando o som do nosso programa. Assim como a minha voz no começo, com aquela brincadeira de cantar, embora eu faça, eu mexo muito na minha aula de inglês, eu trabalho com outras áreas de educação e outras coisas também, e não necessariamente inglês, mas uma das coisas que hoje eu estou fazendo com maior empenho, e faço mais com adultos, com firmas, é um trabalho mais pessoal, principalmente aqueles que têm problemas específicos e precisam aprender com uma certa rapidez, ou têm um foco profissional, ou querem melhorar o seu inglês, ajustar a sua pronúncia. Acho que exatamente o nosso foco profissional, o nosso investimento, toda a nossa formação é nesse sentido. E como eu trabalho muito a questão de pronúncia, e consertando a pronúncia de muitas pessoas que saíram dos seus cursos, mas ainda com muitos problemas, então, com a questão fonética, isso tudo é um trabalho que me agrada muito, e eu vejo os resultados e fico encantado. Então, a questão do som me é muito importante. E sem dúvida, eu mexo muito com música, e, portanto, e mexo muito com a minha fala, a minha dicção, porque esse é o meu foco profissional, né? Eu não sou uma pessoa de rádio, necessariamente. Trabalhamos toda a questão fonética, de voz e tudo mais, mas muito mais com esse outro foco de ensino de idiomas, no caso específico, o ensino de inglês. E eu percebo o quanto a preocupação com o som enriquece as pessoas e o quanto elas vão tomando consciência do som que elas próprias emitem é fantástico. É como se você se identificasse com uma outra dimensão sua, poder controlar o som que sai de você. E quando eu descrevo porque o aluno tem que entender, quando ele fala português, você falando português, você não sabe exatamente onde você coloca a sua língua para produzir aquele som. Você coloca instintivamente, porque desde pequeno você aprendeu desse jeito. Mas quando você aprende um outro idioma, é muito importante que alguém te ensine onde exatamente colocar a língua, os dentes, de que forma para produzir o som correto, para que todos te entendam. Não é uma coisa assim que você chega tão facilmente. Então tem todo um conhecimento nesse sentido. E à medida que você vai fazendo isso, você vai tendo maior consciência de que você é um instrumento musical. Nós somos um instrumento sonoro. E isso é a palavra que você profere e que te identifica e que faz você ser quem você é, ela nada mais é do que uma música. Eu estou falando com vocês e eu modulo a minha fala, e essa modulação é melodia, e essa modulação está carregada de sentimentos, e isso é maravilhoso, né? Então, o mais incrível, porque hoje nós estamos com um programa instrumental, Hoje estamos com um fantástico artista, mas eu queria fazer essa introdução, que os instrumentos musicais, eles se basearam no funcionamento do nosso aparelho sonoro, vamos dizer assim, né? O nosso aparelho fonador, aquele que é o órgão da fala. Tanto que os órgãos das igrejas, que são dos instrumentos mais antigos, que são também com sopro, né? Aqueles tubos altos, são exatamente uma reprodução do que acontece conosco. Nosso diafragma empurrando o ar e a boca, os dentes, a garganta, fazendo obstáculos e mudando aquela cavidade final onde o som, através do que você faz e passando também pelas cordas vocais, que vibram ou não, vão produzindo sons diversos, diferentes. Isso você não precisa cantar oficialmente. Mas quando você fala, você está cantando. Então, somos artistas do canto. Mesmo que você oficialmente não se considere como tal, eu sinto muito. Você fala, então você é um cantor. Você é um cantor da vida. Porque toda fala é um canto. E isso é maravilhoso. E tudo isso quer dizer que somos também instrumentos musicais, irmãos de todos os outros, como os outros tão maravilhosos que estão hoje abrilhantando o nosso questão de sensibilidade. Para os que não sabem e vão ficar agora sabendo, meu nome é Renato, Renato Tavolieri Filho, apresentando esse programa Questão de Sensibilidade, todas as noites de segunda a sexta, aqui na Melodia FM, das 8 às 9 da noite. E agora vamos conversar um pouco sobre o que estamos trazendo aqui no programa em termos de música. Vocês estão ouvindo essa música maravilhosa, instrumental, do César Camargo Mariano. Eu havia dito no início da semana que, a exemplo da semana anterior, que também foi música brasileira, nós teríamos um dia específico para a música instrumental brasileira. Inclusive a nossa homenagem ao músico brasileiro tão fabuloso e que precisa ser reconhecido sempre e cada vez mais. Nem sempre ele é reconhecido como mereceria. E, portanto, estamos tentando fazer isso da nossa forma aqui, simples, mas, na verdade, sentida e muito honesta. E o César Camargo Mariano é um ser que acompanhou muito a minha vida de várias formas. Primeiro porque gosto do trabalho dele e ele acompanhou muitos cantores importantíssimos, mas a relação acho que mais intensa do César Camargo Mariano, embora me pareça que ele não goste de falar muito sobre isso, porque nunca toca muito nesse assunto, foi realmente a sua relação não só afetiva, que isso também não é importante para nós, como públicos, o que nos importa é a relação artística que se estabeleceu entre o casal Elis Regina e César Camargo Mariano, do qual surgiram Maria Rita, Pedro Mariano, dois fantásticos cantores dos dias de hoje, não é? Mas, na verdade, o César, acompanhando todos os shows da Elis, e eu assisti a todos eles, eu pude aquilatar, e sempre ele tinha alguns números sozinho. Fora aquelas introduções nossa, é algo fantástico. Elis participava muito, porque ele mesmo disse que Elis era um verdadeiro músico, ela tinha as ideias dos arranjos, daquilo que ela queria transmitir. Mas assim mesmo, a arte maior do César contribuía sempre para que aquilo fosse mágico. O som do César é um som mágico. Ele consegue realmente, as gravações até hoje, quando eu escuto e me reporto àquele momento de tamanha e profunda emoção, como alguns shows, como o Falso Brilhante, na verdade todos, mas talvez o Falso Brilhante foi um grande impacto que ninguém esperava. E nesse sentido, a presença do César Camargo Mariano com os demais músicos e fantásticos é algo maravilhoso. Ele sempre foi muito bem acompanhada por músicos incríveis, alguns deles grandes compositores, instrumentistas da história da música brasileira, aliás, a maioria deles. E dentre eles, sem dúvida, o César Camargo Mariano. Há um disco histórico, e é muito interessante, o próprio César Camargo comentando como foi isso, trabalhar com Antônio Carlos Jobim, que foi a gravação de um disco de Elis Regina e Antônio Carlos Jobim, com a participação do César Camargo Mariano e do seu grupo de músicos, isso gravado lá nos Estados Unidos, que até hoje é considerado, talvez, por muitos e pela maioria dos críticos, um dos 10 melhores discos gravados em todos os tempos. Isso é uma honra para nós da música brasileira, mas isso os críticos internacionais que o colocam nesse patamar. E lá estava, contribuindo para que isso acontecesse com a maestria que aconteceu, a figura de César Camargo Mariano. o Questão de Sensibilidade de hoje, apresentando o compositor, músico, arranjador César Camargo Mariano. Thank you. Eu gosto sempre de fazer referência quando tenho algum instrumentista nos acompanhando aqui no programa, de fazer referência ao fato de que a região, especificamente Varginha, aqui com o conservatório, é muito rica em instrumentistas. E dos instrumentos mais variados, isso é fabuloso. Mas eu tentei uma vez o violão. E quando pequeno, tive algumas aulas de piano, não muitas. A situação em casa não era muito tranquila financeiramente. Então, principalmente quando eu nasci, as coisas ficaram mais complicadas lá em casa. Meus irmãos, principalmente meu irmão mais velho, até toca e teve mais aula de piano, e ele tinha um dom considerável, não só para a música, mas especificamente para o piano. Eu não sei, naquele momento talvez, por ser muito pequeno e a minha relação com a professora não foi das melhores. Ela era rigorosa. Cada vez que eu errava uma nota, ela tinha um lápis e ela batia com o lápis com força. Eu ficava com medo daquele lápis dela. E não sei, acho que nesse sentido não dá para eu me soltar muito não. E, na verdade, eu não curtia aquela aula porque eu ainda não tinha a música como uma procura. Mas anos depois, essa procura surgiu e a música hoje talvez seja das coisas mais importantes da minha vida. Na minha vida pessoal, não é em termos do que faço aqui na rádio, que isso é decorrência. A música é algo muito importante para mim. E a música instrumental, sem dúvida, já que hoje estamos com o César Camargo Mariano, um grande representante da música instrumental brasileira. E eu ainda tenho, agora que já estou me encaminhando para um momento de vida em que eu posso conseguir, talvez, alguns instantes para dedicar a mim. E eu pretendo ainda voltar ao teclado, mas não mais um piano, que é meio complexo, né? Pelo tamanho, nem teria onde pôr aqui em casa, mas um teclado. E pelo prazer de brincar com os sons, brincar com a música, e com algumas aulas e com a minha busca, brincar com isso, brincar, mais uma oportunidade para brincar com os sons. E os sons, na verdade, é que brincam conosco. Thank you. A noite e a música nasceram uma para a outra. Eu acredito que no dia a música também é importante e a música também, com o dia, estabelece uma relação muito interessante, muito rica, muito profícua. Mas a relação da música com a noite, pelo menos naquilo que eu sempre senti, foi muito especial. Eu me recordo quando ganhei o primeiro radinho, um radinho de pilha, na verdade, era um radinho que tinha sido de minha tia, e eu não sei por que razão, ela num determinado momento quis me dar. E eu ficava fascinado com aquilo. E eu me lembro que naquele instante dormia no quarto com os meus irmãos, e eu não podia fazer barulho, não podia ficar com o rádio alto. Então eu punha ele muito baixinho e ficava com o meu ouvido por baixo. E ficava com aquilo perto do meu ouvido no meio da noite, no escuro, e fascinado com aquela magia que havia ali naquela caixinha. E muito preocupado embaixo da coberta para que ninguém pudesse ouvir. E às vezes ficava acordado, provavelmente até tarde, o que talvez não fosse muito bom. Mas ouvindo naquela época, quando pequeno ainda, as grandes expressões surgindo da bossa nova. E eu me lembro, um programa de música brasileira, no caso bossa nova, que se chamava Hora Bossa, porque eu morava em São Paulo, a capital, e era na Rádio Jovem Pan de São Paulo, e eles tinham um programa que se chamava Hora Bossa. E se não me engano, era um programa que tinha de duas em duas horas, eu não sei, enfocava um artista específico. Eu me recordo quantos artistas expressivos, instrumentistas, músicos passaram por lá, fizeram seu relato. E eu, moleque, já estava indiretamente aprendendo e tomando gosto daquilo que me alimenta até hoje de uma forma tão intensa, com essa coisa deliciosa que se chama o rádio. O mesmo rádio que, neste instante, nos coloca em contato direto. Thank you. E eu tenho uma surpresa aqui para vocês, porque enquanto falava com vocês, eu recebi um contato online. Eu fico sempre com o meu notebook aberto, porque às vezes eu pego alguma informação, quando é o caso, principalmente de música clássica, e pego na hora. Eu gosto muito dessa ideia, como é também o jeito que eu dou aula de inglês. É feito na hora, é muito inglês online, utilizando... Nosso livro é a vida, o nosso livro é o que está online, para você aprender o inglês de agora, nesse instante, não alguma coisa congelada que está dentro de uma geladeira. Em todo caso, a mesma coisa acontece, no mais das vezes, com o nosso programa, e principalmente porque eu tenho um grande amigo que está aqui, e que não é só um grande amigo, meu parceiro já esteve aqui no programa com vocês, que é o César, Edson César Salgado Ávila, que trabalha comigo na Casa da Pedra. Eu cuido da parte educacional, metodologia, e em vários sentidos, e também da parte do inglês, como eu já coloquei. E o César cuida da parte junto às empresas, em relações humanas, em várias áreas da parte administrativa, fazendo treinamentos, palestras, em vários níveis. Está tudo lá no site para quem se interessar. E eu acho que vale a pena, porque o César é realmente um profissional fantástico. Não é por trabalhar comigo, mas eu estou falando uma verdade. Mas, em todo caso, o César tem uma outra característica, que é um grande amante da música também. E, nesse sentido, eu tenho que dizer que ele é o meu grande consultor de música brasileira. O César, apaixonado pela música brasileira, me passa muitas dicas que eu aproveito no nosso programa. E é claro que, por tudo isso, eu não ia deixar isso aqui passar em branco. Já que estamos falando de música instrumental, eu quero ouvir um pouco do que o César teria a dizer a esse respeito, então vou trazê-lo. Só que eu vou dizer o que está acontecendo. Estou em contato com ele através do similar ao Skype, que eu considero melhor, que é se chama Uvu. Para quem estiver interessado, procure lá no Google, se escreve O-O-V-O-O. O-O-V-O-O. E esse Uvu parece que me dá uma resposta melhor, mas todos eles não são tão maravilhosos. Embora a minha conexão não seja tão ruim, seja até uma conexão boa, porque eu trabalho com isso todo o tempo, vocês vão ver que existe um ruído. E o César não está aqui de corpo presente, mas está aqui, eu estou falando de corpo material, mas de corpo sensível, de corpo sensibilidade, de corpo sentimento, sem dúvida ele está e vai estar com vocês a partir de agora, porque eu estou trazendo ele aqui para o pedaço. Boa noite, César. Boa noite, Renato. E aí, César, não sei se você ouviu meu papo inicial, em todos os sentidos, mas te peguei de surpresa, né? O César, nesse horário da noite, ele está em trânsito lá em Itajubá, onde ele reside, e com as voltas com a sua aula na faculdade. E ele acabou, por azar, querendo entrar em contato comigo, e eu peguei, lacei e aproveitei, né, César? E eu tava falando pro pessoal... Fala, pode falar. Primeiro que não é por azar, mas é por sorte, na verdade. Né? Porque eu estou sempre em sintonia com o seu programa, questão de sensibilidade, e várias pessoas aqui em Itajubá, que eu já passei o link também da rádio e do programa, estão sempre ligados no seu programa, Renato. Então é um prazer imenso estar falando com você. Oh, que bom. E então, César, mas você já sabe que eu não estou fazendo isso sem segunda intenção, mas eu sei... E você sempre faz isso, me passa milhões de dicas incríveis, principalmente em relação à música brasileira, mas eu também sei que você tem uma relação especial com alguns tipos específicos de música instrumental. Eu queria dizer o que a música instrumental passa para você e quais são os estilos de música instrumental que você gosta mais? Eu sinto que a música instrumental... Eu gosto muito de piano, de New Age, de chorinho... Música instrumental em geral... Né? E a própria música clássica... Né? Eu gosto de todos esses estilos de música... E eu acho que o que passa para mim mais profundamente é a questão da calma, do relaxamento... né? Porque é um tipo de música que não agride os ouvidos. Né? Nós vivemos um mundo muito barulhento, né? Um mundo muito de imagem e com muito barulho, acompanhado de muito barulho. Então, eu acho que nesses momentos em que eu escuto, em que eu ouço uma música instrumental, ela me passa calma, ela me relaxa. Né? Então, eu acho que a importância da música instrumental na minha vida é exatamente essa. Né, de você sair um pouco desse mundo barulhento e agitado que nós vivemos diariamente e entrar num mundo mais interiorizado, digamos assim. E isso eu consigo muito através da música instrumental. Quer dizer que você, das várias possibilidades da música instrumental, você prefere as mais calmantes, então, né? As mais calmantes, exatamente. É porque a música clássica tem uma diversidade muito grande, a música clássica, né? E tem músicas clássicas que são muito agitadas, né? Que mexem muito com o seu emocional. Né? Ela tem uma certa tensão que mexe com o seu emocional. Eu gosto, eu acho bonito, mas não são as minhas favoritas, não. Eu prefiro aquelas mais calmantes mesmo. Certo, mas não é o caso na hora de dançar samba, né? O César é um grande sambista aqui em Passos, ele adora dançar o seu sambinha. E então, nessa hora, nem que seja instrumental, não pode ser tão calmante assim, né? Porque senão não dá. Não, daí tem que ser um samba daquele mesmo, daquele forte mesmo. Pois é. O que eu acho interessante é perceber como você flutua por vários estilos e por vários tipos de música, tirando de cada um deles, né, um prazer diferente, dependendo do momento. Mas o engraçado, César, que eu acredito que aconteça com você como acontece comigo, a relação mais frequente e permanente do dia a dia é exatamente essa música que você busca para acalmar os ânimos. Você percebe que existe uma tensão no ar e a música instrumental com um pianinho, né, um piano. Tinha um programa lá na Rádio Dourado de São Paulo que era muito bonito, que se chamava Um Piano ao Cair da Tarde. E era sempre uma coisa muito linda, bonito nome, né? E uma coisa muito, muito bonita. Bonito. É, porque era das 6 às 7 da noite antes de entrar a hora do Brasil. E era mais ou menos o horário em que tudo estava se fechando, né? Isso na antiga São Paulo, porque agora está tudo num horror, indo para casa num trânsito terrível, né? Mas naquela época não era assim. Então, esse programa, que eu nem sei se ainda continua, na Eldorado, Um Piano a Cair da Tarde, era um programa que eu ouvia sempre. E com o entardecer, aquele pianinho tocando, dava uma sensação bonita, uma sensação de uma paz interna, mas também de uma certa poesia que existe na natureza, como existia naquele piano que tocava e que tocava a minha sensibilidade também. Né? Então acho que isso é uma... Fala. É, você está falando isso e você me remete a um passado. Porque eu não sei se você sabe, mas eu fui criado numa cidade do interior muito pequena. Sei. Eu sei sim. Eu sei e conheci a cidade, inclusive. É verdade, agora eu lembrei, você realmente conheceu a minha cidade. E nessa cidade que eu morei e vivi grande parte da minha vida e fui criado, às 6 horas da tarde tocava música na igreja. Sabe? E é o que o pessoal chama da Ave Maria, né? Aquela coisa das 6 horas da tarde, né? E é muito saudoso esses momentos, porque essas músicas que tocavam na igreja, ficavam tocando acho que aproximadamente uma meia hora de música a partir das 6 horas, era o que eles chamavam da Ave Maria. E essas músicas, eles tocavam músicas clássicas também, instrumentais, não só músicas de igreja, somente a Ave Maria em si. E isso propiciava uma calma, uma tranquilidade e um momento para reflexão. Era um momento que parece que a cidade pequena já é parada por natureza, né? mas daí parava mais ainda, né? Tudo parava e ficava ouvindo aquelas músicas, né? Então é uma coisa assim muito bucólica, muito tranquila, né? Que só a música instrumental e a música clássica pode trazer mesmo para nós, né? Que bom. César, eu não quero tomar muito do seu tempo. Eu vou só fazer o fechamento aqui com o pessoal, depois eu continuo a falar com você, que nós temos que tratar de coisas profissionais, mas tá bom. Hoje estamos aqui no programa, César, com o seu xará, que é César Camargo Mariano, e por isso que eu achei que seria interessante a tua participação. Mas eu já falei algumas coisas... Você está muito bem acompanhado, Renato. Pois é, eu também sei disso. E eu sei que você admira o trabalho dele e de todos da família, né? Porque são os seus filhos que também, principalmente Maria Rita, que é um nome nacional hoje e que, de certa forma, tenta continuar com a tradição da mãe e do pai, o que não deve ser fácil para ela, né? Sim. Não deve ser, é um grande desafio, né? Pois é. Porque não é fácil ser filho de dois nomes que são dois monstros da história da música brasileira. Mas em todo caso, eu vou só fazer esse fechamento. Mais tarde nós falamos, mas eu quero deixar aqui no ar meu agradecimento pela tua participação, porque eu acho que isso é questão de sensibilidade, você poder ter outras pessoas colocando as suas visões. Porque o que a gente pretende aqui, e isso é importante que os nossos amigos ouvintes percebam, é que eles também abram o leque de opções e de tipos diferentes de relação com a música, porque ela pode, de fato, nos acompanhar em diferentes estados de espírito. E não é normalmente o que você escuta pela mídia, praticamente no maior número de rádios, elas são muito comerciais, e as músicas mais são muito raras, se é que elas existem, né? Sim, sem dúvida. Não é? Quero até aproveitar para parabenizá-lo, viu, Renato, por esse programa, pela questão de sensibilidade, porque é um programa realmente que traz músicas muito bonitas, muito importantes, e um aprendizado musical, na verdade, né? Eu acho que nós estamos um pouco distanciados da boa música, né? Eu acho que tem muita coisa hoje que acaba se confundindo, é música com barulho, né? E eu acho que você tá, com o seu programa, você está resgatando essa boa música. Então eu quero parabenizar você, a rádio, a todos, né? Pela questão de sensibilidade, porque realmente é um trabalho muito importante. Perfeito. Eu agradeço as suas palavras gentis. Então, ficamos assim. Muito obrigado, mas não fique muito tranquilo, porque em outros momentos eu vou fazer a mesma coisa e pegar você assim de surpresa, tudo bem? Tudo então, bem, até já. Um prazer, Renato. Então, um abraço e até já, viu? E o nosso Questão de Sensibilidade de hoje, cheio de surpresas, e surpresa é sempre bom, está chegando ao final. Deixo a vocês um grande abraço, foi muito bom estarmos juntos e esperamos que isso se repita amanhã no mesmo horário, das 8 às 9 da noite. Encontro marcado, vocês e eu, Renato Tavolieri Filho, se despedindo. Uma boa noite.